Saudamos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a leitura de alguns versículos que se encontram em Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 6, que diz assim: disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tenho o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a minha Anameel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Amém. Nós precisamos entender o que é que Jeremias estava vivenciando nessa época. Não só Jeremias, mas como o povo de Israel. O povo havia sido invadido e levado cativo por Nabucodonosor. E uma pequena parte da população tinha ficado do seu país. E dentre essas pessoas estava Jeremias. A cidade estava desolada e destruída e não havia expectativa de restauração, muito menos expectativa de retorno do povo para o seu país, para a sua terra. Mas a palavra do Senhor veio para Jeremias e disse: compra uma terra. Se haviam ficado os papéis, muito pobres na terra, se não havia previsão de restauração e nem crescimento naquele lugar isolado, Deus vem e diz para Jeremias: compra uma terra. Deus estava querendo dizer para Jeremias: está desolado agora, mas ainda há esperança de restauração. Está desolado agora, mas ainda há esperança para o meu povo voltar e fazer essa terra florescer e frutificar. Então, assim como a palavra do Senhor foi a Jeremias, ela vem a nós hoje. A realidade pode não estar boa, a situação hoje pode não estar favorável, mas a palavra do Senhor e a promessa do Senhor nos diz: há esperança, espera, confia no Senhor, porque você pode não ver agora, mas o Senhor é quem está lá na frente, vendo o seu futuro, vendo a sua situação futura. Então confia no Senhor, porque a palavra do Senhor nunca falha. Amém. Olha que maravilhoso. Louvado seja.